Salvador, 35521, podemos transferir agora com o controle, é isso? Pode sim, 5221, decolou aos 18, chama o controle em 208, bom voo. 08, obrigado, até daqui a pouquinho, 5221. Manager, down and lock, then go on 072. Roger. 35221, tá cruzando 3000 agora, sobre o perfil da árvore. 221, saída da árvore, vigilante. Gente, senhor, quando possível, teremos condições de direto Vitória da Conquista, senhor? Mantém inicialmente o perfil aguardando 5221. Você escuta, obrigado, senhor. 5221. 3859, escuta. Ah, escuta, pra qual? Na 3859, autorizado Salvador para Curitiba, no nível 360. Via o Pesulo 21. Decolada pista 1-0 com primeira curva à direita, saída Arbor, transição Eletro. Transponder 5554, controle 120, decimal 8. Gente, autorizado 360 a Curitiba, Pesulo 21, decola 1-0, curva à direita, saída Arbor, transição Eletro. Transponder 5554, controle 120, 8, 3359. Na 3859, cotejamento correto, até a porte pronto para o estacionamento. Será? Zero, chama centro, frequência 125, decimal 1. 251, 360, abre 9 Oberink Mike, está com campo à vista. Chame a torre, 118.95. 18.95, 9 Oberink Mike. Torre Salvador, o Papatango 9 Oberink Mike, está na proa da rotatória do Jogo Campo. November Oberink Mike, se informa no final, normal do ano 7. Informa o final, normal do ano 7, 9 Oberink Mike. Go 1072 on the ground F22, vacate the runway, contact the ground control at 121-9er. 121-9er, bye-bye. 1072, prove it specs via Alpha Juliet to gate 06. Alpha Juliet. Bom dia, eu vou 1605, está aqui de informação quilo, autorizando de tráfego para o galeão. 1605, informação quilo, confere, aguarde um minuto para a cópia. Aguardo, mas... Pronto, cópia. Pronto, cópia, 1605, autorizado Salvador para o Galeão, nível 360. Via Ampla Isolou 1-0, após o SMAP, direto Úbito, direto Lambacena e de acordo com a rota prevista no plano de voo. Decola da pista 1-0 com primeira curva à direita, saída da Euleda após bridge. Responder 5537, controle 120, decimal 8. Corrigindo a rota, é SMAP, direto Lúbito, direto Rabatena, de acordo com a rota prevista no plano de voo. Eu já apresento para o galeão, levando a pista 1-0, na Daia Almeida, depois de voo, pelo 1-0, depois voo SMAP. O transporte 537, 1-2-0, decimal 8, é o controle, voo, o nome é 05. O nome é 05, cotejamento correto, reporte pronto para o estacionamento. É para o né? Cinco, Mike, em livre pouso na pista 17, o vento 090 graus, 11 nós. Livre pouso no 7, November Yankee Mike. Mas o pouso está autorizado, backtrack, até o parte 4, ok? Center. ILS, vou no 882. 888, complete final ILS, chame a torre 11895. 1895. Seco 221, autorizado voar conquista. Já tô conquista, 5221, obrigado. Alfa Juliette, voe direto rotatória, descida para 1500 pés, 1014 ajuste, informe avistando o campo. Rotatória, 1500, voe de 14, só manada avistando, Juliette. Oi Salvador, muito bom dia, vou no 888, passou externo, baixo travado, visual. No 888, o vento de 100 graus com 12 nós, sem livre pouso na pista 1-0. Livre pouso no 0, no 888. Salvador Assené, 6319, informação fila, autorização, Guarulhos. O Xané 6319, informação quilo, confere, está pronto para a Copa? Debate, pronto para a Copa. O Xané 6319, autorizado Salvador para o Guarulhos, nível 360, via Alfa Zulu 16, decola da pista 10, com primeira curva à direita, saída da El, perda após bridge. Em bridge, intercepta Alfa Zulu 16. Transponder 5572, controle 120, decimal 8. Sené 6319, foi autorizado nível 360 para Guarulhos, via Upper Zulu 16, decola da pista no 0, curva direita, saída da El, Leda Bridge. O transponder 5572, o controle de saída é 120, decimal 8. O Sené 6319, está na ponte 1. Xané 6319, cotejamento correto, reporte pronto para puxar o acionamento. Reportar, obrigado, 6319. 3304, na posição 4, a gente quer estacionamento. O Whisky Alfa Juliette está voando a rotatória e transferiu. Intenção de pouso a pista 10, 28 ou 1735, confirme. Ah, 17. Ok, então desce em condições visuais para 1000 pés, reposto na final da 17, com o trem checado, vento 100 graus com 12 nós, altímetro 1014. O Papa Romeo Whisky Alfa Juliette. Depois dará final, Juliette. Estamos só, no 888. 888, aos 30, 1219. 9 em posição, 3 por estacionamento. 3859 é o número 2 no setor para pushback, acionamento, aguarde. Número 2, 3859. Salvador, bom dia, 1888. Toma 888, mantenha a entidade da Juliette, informa que o seu gate está sendo liberado pela aeronave, está iniciando o pushback no gate 04. Mantendo Juliette, o gol 888. Solo gol no 605, dando 05 para o pushback acionamento. Quem chamou para o pushback acionamento? O gol 1605. Gol no 605, aguarde para o pushback acionamento. Aguarde no 605. Para o sol? O gol 9251 quebrou o filter aqui na posição 8. Gol 9251, ciente. Chame quando totalmente pronto para o pushback acionamento. Necessita de apoio da Infraero ou já foi solicitado? Não, obrigado. Gol 9251, ciente. Tantac 176 Boa, Campinas, 4 horas. Tantan 3304, autorizado o táxi até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera chamamento, e no 8-9, 5 altímetro, 1014. Táxi autorizado a Índia, tracar 14, da 3304. Bom, no 888, após o táxi do Airbus 320 da companhia Tantan, taxiando até o ponto de espera. Autorizado ingresso no pote principal de Juliette até o gate 04. 7, o 4, vai manter separação com o Tanto, o 888. Estacionamento para os pousos? A princípio, o primeiro pátio é o pátio 5, né? Então, o primeiro pátio aí à sua esquerda é o pátio 4, à sua direita, corrigindo, é o pátio 4, onde tem a DEI e o hangar da polícia. Se possível, então, o pátio 3, frente ao Poçaguão aqui, porque nós vamos passar umas 2 horas aqui, vamos retornar lá de frente lá da carga, do correio. Ah, então, entendi. Vai só para pousar, abastecer e passar umas 2 horas em solo, é isso? Por aí. Pronto, eu vou coordenar aqui com a Infraero. Ok, graças. Torre 3304, quanto espera próximo? Três 304, a linda cola, o vento de 100 graus com 11 nós. Ali decola pistão 190, já 3304. Três tem condições de realizar um pushback simultâneo a um colega da companhia no gate 03? A 3663, sente, aguarde um instante, por gentileza. A 3859 na escuta? A 3859 tem condições de realizar um pushback simultâneo com um colega da companhia no gate 02? A 3859 está autorizado o pushback, aposte para táxi. Autorizado o pushback, portará para táxi, 3859. 3663, autorizado o pushback simultâneo, reporte para táxi. Autorizado o pushback para táxi, 3663. O 5414, como o senhor está muito longe ainda de Coral, muito longe da nossa área, chame novamente o controle de Elvis, ok? Chamou, foi Gol 1605? Ah, firma. Gol 1605, sem condições de realizar o pushback puxando para o gate 06? Acredito que sim, deixa eu perguntar aqui ao decano. Juliette, possível táxi em frente, liberando na última interseção esquerda, via Lima. Na Lima, mantém a posição, chame o solo 121-9 para prosseguir o táxi até o pátio 3, ok? Provavelmente seu estacionamento será lá no final do pátio 3, próximo às primeiras posições remotas lá, provavelmente. Porém, fique atento à sinalização. Decolado aos 37, no controle 1208. 308, 3304, tá. 9251, pushback de saneamento. E agora o salvo? Pushback de saneamento 9251. 9251, coordenação do tipo de salvo, reporte para táxi. Dê passagem a uma aeronave executiva taxiando até o pátio 3 após o início do pushback. 7-9-2-5. Salvador, bom dia, o CNE 6250, está cruzando 1-60 para 1-50. CNE 6250, sendo identificação, chegada Mari, desse mantenha 3 mil pés, ajuste 614. 3 mil com ajustado. 6250. Proa aqui. Proa de Mari, para a chegada Mari, ajuste 614. Aqui na Proa de Mari, obrigado. Controle, pode coordenar a proa de Arbor para o seu 3304? 04 autorizado, Arbor. Arbor, 3304. Chamada 3000 para o 6250. 6250, 3000. Na descida, ajuste 1014. Ok, obrigado. Oficial Presidente, com sua reposição, por gentileza. O Isque Alfa Juliette, ciente, aguarde para prosseguir o táxi. Solo Santa Isênia, tem para o táxi CB 180, 3255, Galeão. Confirme quem chamou o solo? 3663 para o táxi, 180 POB, 3055, Galeão. 3055, confirme quantos a bordo? 180. 663, autorizado o táxi até o ponto de fera via Índia, ponto de fera chamamento 1195, altimetro 1014. Via Índia no 094, chamará só então 3663. Solo Salvador, SAM 3859-168, a bordo. Alterna Campina, 4 horas e 30 de autonomia. SAM 3859, autorizado no táxi até o ponto de espera via parte 1 no Indial, no ponto de espera de Chamento, em 1 no 8195, altímetro 1014. Sente livre via parte 1 no Indial, ponto 010-1895, ajuste 1014-3859. Para o táxi, voo 92178 a bordo, 3 horas e 34 autonomia, alterno Galeão. Confirme quantos a bordo? 178, voo 921. Voo 9251, autorizado o táxi até outra vez do gate 07, aguarde para prosseguir o táxi. Certo, até outra vez do teto, voo 921. Diz que Alfa Juliette, prosseguiu o táxi até o pátio 3. SAM 3663, aproximando ponto da Fron. 3663, autorizado alinhar e decolar, vento 090 graus, 14 mais. Autorizado alinhar e decolar, da 10, SAM 3663. Bolão 605, após a passagem do Boeing 737 da companhia, sua retaguarda, em coordenação com a equipe de solo, reporte para táxi. Autorizada após a aeronave da companhia, vai passar para o táxi, Bolão 605. Bolão 605, após a passagem do Boeing 737 da companhia, vai passar para o táxi, Bolão 605. Romeu, Mike, acorde, possível. Reporte através de Pituaçu, Mike Acosta. Vai passar 160, chama o centro no 288, alterna 260. 3663, decolado aos 45, chega o controle em 120, decimal 8. 08, bom dia. Bom dia. Matango Eco, confirme. Mídia Tango Eco, tente contato com o centro novamente, na frequência. Temos quatro frequências, anote por gentileza. 1288, 1260, 1265 ou ainda 12545. Tente contato com o centro, caso negativo, retorne ao controle. Apagou, foi autorizado chegada Bonf, desse mantenha 4000, ajuste 1014. ...6250, desça para 2000. Autorizado, LS X-Ray, fonte estabilizada. ...10, 2000, reportaria estabilizada no X-Ray, pistão no 0, chama 6250. Controle, bom dia, tá 3663. 3663, bom dia, suba ao 340, saída da EL. 340 na Delta, 3663. Opa, papá, uniforme, Mike, uniforme. Estou em contato, radar 57 milha de Salvador, vigilância. Me descida. Gente, mantém os corredores, informe através de Paripe para ingressar no Interlagos, Fox e Tanguás. Solo Gol no 605, acionado com 183 a bordo, 3 horas, 48 de autonomia, alterna Campinas, pronto para o táxi. 7 Gol no 605, autorizado o táxi, até ponto de espera, em frente, direita via Índia, no ponto de espera torre, 198, direcional 95, ajuste na 04, bom voo. 104, ele está via Índia, no ponto de espera, 295 a torre, Gol no 605, bom trabalho. 59, passando 1.200 pés, Arbor Elefa. 3859, suba ao nível 360, saída Arbor, vigilância. 360, subindo Arbor, o TAN 3859. Papapá, uniforme, Mike, uniforme, qual a velocidade que mantém? Está mantendo indicada 2059. Gente. Eu sou Capitola, repete a táxi, fechando 63 e 9. Repete o táxi, 63 ou 9. 4-4, em contato radar passando coral, serviço de vigilância, chame ideal de descida, chegada a Mike. Dia 38, 96, vai atingindo 50, informação Lima. 3896, chegada a Mari, desça até o nível 100. Já foram atendendo na Mari, 3896. Controle, o Mike é Costa. Costa, desça para 500 pés, aguarde transferência 14. 7, 500 pés. Trip 5314, voe Mari da presente, chame ideal de descida. Bom dia, é o gol 1073, posição é 065 da Lima para autorização. Lima, confere pronto cópia, gol 1073. Afirmativo, está pronto para cópia. Autorizado Porto Seguro, nível 340, prossegue na Upper Whiskey 50, da cola da 1-0, curva direita após a decolagem, no perfil da EL, leda após direto. acenando transponder 5002, controle Salvador em 120, décima 8. 9251, decolado ao 51, chame o controle 20, décima 8. 298, obrigado, bandido. 208. Autorizado 340, vem para o Whisky 50, decolada 10, curva direita da Euleda e após direta, rota conforme o plano 5002, é o código transporte 120-8, espera o controle para o gol 1073. 196, descendo para uma centena. 3, está correto, chama pronto, botão meia dúzia, para o curso de acionamento. Chamada quando pronto, 1073. 360 na saída da El. 360 da El. Mike Acosta, chame a sua, 118-95. 118-95-2. Você falou do patrão do Mike Acosta. Mike Acosta, ciente do tráfego. Reporte lá, vertical do farol de Itapuã iniciando espera. Com curva pela direita. Está um minuto no vertical, o Mike Acosta, mas ele espera com curva direita. Volume 05, livre decolagem, vento 090 graus, 11 nós. Livre decolagem 00, volume 05. Saltou, flip 4-1-4, então. 4-1-4, desça para o 060. 060-4-1-4. Controle uniforme, máquina informe para o destino. Desça para 3000, uniforme, máquina informe. Descendo para 3000, informe que agora a velocidade aumenta para 220 nós indicados. Se tiver condição de manter essa velocidade até mais próximo, agradeço. Positivo, vai manter então. 3896, descendo para 4000, inicie redução para 220 nós. Descendo para 4000, está reduzindo 220, e o limite dessa prova é o localizador, confirmado? Afirmativo. Recusando 3,9. Só confirmando, uniforme descer para 3000. Uniforme descer para 3000. Ah, baixado, checado, 2,5. Autorizado pouso, vento 090 graus, 13 nós. No conexão, Xené 6250. Pouso autorizado, Xené 6250, venha. O Golo 605, decolado 53, chegou o controle, 120, décima 8. 1208, Golo 605. Controle, boa, Golo 605. 605, saída da El, sobe ao 360. Da El 360, 1605. Trip 5494, reduz a velocidade para 220 nós. 220 nós, 5494, reduzindo. 31, autorizado táxi, da ponte espera direita via Índia, na ponte de espera com a torre, 118, decimal 95, com ajuste na 0, 14, bom voo. Direita, tem a ponte de espera, quando pronto, 1895, 1014 no ajuste. 319. Será a base no 7, mais de 4. Isso, confirmar na descida 3000, ok? Tranquilo, 3000. Espero o portão 2, deixa na 6250. Alfa Juliette, portão 3, 150, chama o centro em 125, decimal 1. Centro 1251, 3859. É o TERN 1288. 251, alterna 288. Papa Golf, complete curva esquerda na proa 180, limitado pelo localizador, hein? 180, limitado pelo LOC. Passa pela direita, 17, Mike, recosta. Controle, plan 3896, só confirmando, nessa proa está autorizado interceptar o localizador ou limite em casa de passe? Então, curva à direita, vou ir na proa 050. Na proa 050, autorizado interceptar, descendo até 3000 agora, 1014. Ok, 050, está autorizado interceptar o localizador, descendo para 3000, está 3896. Torre Salvador, bom dia, 63, o nono, pronto, ponto, espera dar 1-0. 6311, autorizado ingresso e decolagem, vento uma centena com 13 nós. Ali decola, 6319. Ciente no solo ao 58, estacionar frequência livre. Fox Papa Golf para interceptar o LOC, curva esquerda na proa 120, Fox estabilizado. 120 é reportagem estabilizado, Fox Papa Golf. Livre descida para 2000, informe no localizador. Bota lá o localizador, Fox. Localizador, Fox Papa Golf. Fox Papa Golf, 3 milhas para o externo, complete final ILS. Final da mensagem, por favor. Chamar a torre agora, 118.95. 118.95, Golf. Interceptando o localizador, o tanto 3896, descendo para 3000. 3896. Está autorizado final ILS, aguarde de transferência, está livre descida pelo Glide. Ok, autorizado ILS, aguarde transferência, pode descer pelo Glide, está 3896. Trip 5494, desça para 4000 pés, ajuste 1014. 4000, 1014, 5414. Meia 05, chame o centro, frequência 1251. 1251, agora 1605, boa. Interceptando curso, só mais informe. Ok, complete final ILS, chame a torre, 118.95, uniforme, Mike Informe. 3896, inicie redução para 170 nós. Reduzindo 170 nós, então 3896. Trip 5494. Desça para 3000, ajuste 1014 e redução para 1970 nós. 3000, 1014, reduzindo para 1970 nós, 5414. Papa, papa, uniforme, Mike Uniforme, meu localizador. Reporte no externo, 3 checados, uniforme, Mike Uniforme. Papa, para externo, uniforme. Sou 360, uma forma. 360, 63 ou não? 19251, controle. O 9251, chama Recife, 1251, Gumbu. 251, boa. Salvador, bom dia, vou passando isso, Serra Santa. 1201, reposte na final da 17. Alfa, uniforme microfone. Positivo, reportaremos. Direto SAP 050, escada. É 319, pode voar a posição Leda? Livre. Afirmativo, da presente Leda, 6319. Fox Angosca, teu campo à vista. Fox Angosca, torre 1895. 1895, Oscar. E a Torre Salvador tem Fox Angosca de Paripe para rotatória, já tem o campo à vista. Gente, Fox Angosca, reporta rotatória. Para 2000, aguardando a autorização da final procedimento. Descendo para 2000, poderia informar o limite? Estabilizado, campo à vista. Torre 1895, bom pouso. 1895, bom dia, tem 3096. Golf, eu sou a 03, vai direita, chama solo, 121, décimo 9. Torre Mike Uniforme, sou autorizado, pouso, pista 17, vento 0, 90 graus, 142. Sete pouso autorizado, uniforme Mike Uniforme, após o pouso, pátio 5. Fox rotatória. Fox Angosta está autorizado final no 7, reporta 3 milhas fora. 3 milhas fora, reporta na Angosta. Tango Inter, Delta Papá, cópia. Autorizado. Valença, no meu pé, decolador no 7, curva à direita após a decolagem, corredor Axé. Acenando transponder 0271 no encontro de Salvador em 120, décima 8. Cotejamento, acionamento táxi, decolagem com a torre 118, decimal 95, ajuste no 094, bom voo. Índia Delta Papá, aguarda táxi. Torre Salvador, bom dia, tem 3896 passando Simbra. 3896, o ajuste no 0, no 4. Continua a aproximação, aguardando a transição de pouso. Aguardando, tá 3896. Fox não gosta de visual com tráfego na final no 0? Positivo, senhora. Gente, condições de se adequar para ser número 2? Com certeza. 3896 está autorizado, pouso pistão no 0, vento 0, 90 graus, 122. Após autorizado, na 10, tan 3896. Uniforme, Mike, uniforme, o solo 05, livre à direita, estacionado para ato 5, frequência livre. Se desejar o Tango Oscar, pode acertar o 360 aqui. Gente, o Tango Oscar com 360 curto, reposta já interceptando. Então, acho que por gentileza poderia confirmar o passo que irá prosseguir. Hangar da Bata. Gente. Índia Delta Papá, fica atento ao tráfego ingressando no pátio 5 após estar autorizado até a intersecção no 7, reportando para ingresso. Bom, Salvador Mogi, eu vou no 397, autorização São Paulo, sente a informação aqui na posição 4. Confirme o horário do caso de fora, por gentileza. Falei, você atendeu 33. Gente, ainda não tem plano no sistema. Assim que possível, eu chamo pra conta. Não se escuta, provável é da Eolê da Bid? Pra Natal, confirme. Não, é São Paulo. Da Eolê da Bid. Que não se escuta. Fala, Chico, bom dia. Torre, Salvador, bom dia, o trip 5414, no localizador, continua baixando, checando. 5414, ajuste no 014, continua a aproximação, guardando uma autorização de pouso. Guardando uma autorização, 5414. Indiana do Papá, mantém intenção no 7, aguardando autorização de ingresso. Rosca Rei 70, a final da 17, prossegue. Fala, escutando o Rosca, está autorizado, pouso pistão no 7, vento no 00 graus, no 22. Rosca. Tan 3896, sala 07, livra direita, chama solo 121 no decimal 9. Livra direita, 219, tan 389. 251, obrigado, bom dia, chané 63, o 9. Trip 5414, informa o tráfego, Charlie 182, efetuando um pouso. Pista no 7, auxilia 10, continua a aproximação, guardando no livro, pista livre. Guardando a liberação, trip 5414. Coordenação VIP de salve, aperta táxi. Tá livre, reporte pro táxi. Salve, Salvador. Bom dia, tá 3896, livrou. 3896, livrou. Ingressa na Alfa e mantém a posição antes da Juliette. Gate previsto meia dúzia, está sendo liberado neste instante. Alfa, mantém a Juliette, 3896. Está autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-3-2. Vir pouso, trip 5414. Tango Oscar, firme, está autorizado, solo 08, estacionar, frequência livre. Índia do Papai, está autorizado ingresso na 1735, reporta alinhado e pronto. Decola da 1-0, curva direita após a decolagem, cumpre o perfil da El, Leda, Bridge, intercepta pelo Zulu 16, Bravo até o Zulu e após conforme a rota do plano. Acione no transponder 5024, controle Salvador em 1-2-0, decimal 8. 360 autorizado São Paulo, Congonhas. Decola da 1-0, curva direita após, da El, Leda, Bridge, intercepta pelo Zulu 1-6, DHZ. Aí a rota do plano de voo. Adiciona 5024 contra 3208. É o voo no 397. 5024 é o transplante, está correto, time pronto. Para puxar aqui, são lendo, portão 4, no 397. Trabalhando no 397. O Fox apagou, foi autorizado, cruzamento da pista no 735 e táxi, até aeroestar, acessando a frequência livre. O local sobrevoa é forte, é 20 milhas, se confirme. Sente, aguarda a copa, no break, Mike. Trip 5414, solo 00, livre direita, chama solo 121, decimal 9. 219, Leandro da direita, TV 5414, bom dia. Indiana do Papai, está autorizada a decolagem, pista 17, vento 100 graus, 132. Uma torre em 118, decimal 95, o ajuste no 04, bom voo. Atende a Alfa, 192, decimal 95, quanto espera, bom no 07, ligado, bom dia para você. 3896, observe o Boeing após ingresso a Juliette pro portão meia dúzia. Após o Boeing, ingresso a Juliette pro meia dúzia, tá 3896. Solo Salvador, bom dia, o trip 5414. 5414, Alfa, Juliette, parte 3. Posição prevista é a 3. Quando lá tem o sinalizador. Alfa, Juliette, parte 3, prevista a posição 3, 5414. Tava tango November, Yankee Mike, cópia. Autorizado, Salvador, Salvador, vou local no meu pés, decola da 17, curva esquerda após a decolagem no corredor forte, acione 0132 no transponder, controle Salvador, pera em 120, decimal 80. Corre Salvador, Papatango, Juliette Quebec Kilo. Salvador, Índia Delta, Papá. Índia Delta, Papá, prossegue com condições visuais no corredor Axé, reporta o farol da barra. Reportará o farol da barra. Bom dia, 1073.0, pronto, pista 10. 1073, muito bom dia, está autorizado a linha e decolar, pista 10, vento 090 graus, no 5 nós. Já linha e decolar da 1010073. Make Mike Lirison, acham para um táxi. Fox Trot Lima de Siri para Salvador, está passando através de Veracruz. Zero meia, mantendo 500 pés, sente na travessia da Baía Todos Santos, na proa do farol da barra, mantendo 500 pés. Temos um tráfego evoluindo no corredor Axé, mantendo 1000 pés, o tipo é um Charlie 310, o Romeu Fox Lima. O Golo 982 desce para 3000 pés, o ajuste 10014. 3000 pés, 10014, 982. Índia Delta, papá, controle. Não, siga. Índia Delta Papá, temos um tráfego efetuando a travessia da Baía Todos dos Santos, na proa do farol da barra, mantendo 500 pés. Sete. Voo 1073, decoladas 14, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, tenha um bom dia. Voo 1073. Salvador, muito bom dia, voo 1073. Decolado no perfil da Dael, cruzando 1500 para o 340. Voo 1073, contato radar na decolagem, sobe o nível 340, na sede da EL. 340, para sede da EL, 1073. Localizador, o Whisky Serra Tango. Whisky Serra Tango, Torre, 118.95, no pouso. Prato. Controle, o Gol 1073 solicita a proa de Leda. Livre. Obrigado. Poderia, por gentileza, confirmar o pátio que ele ia prosseguir? Vamos ao pátio 4, precisaríamos de uma condição bem praia, se for possível, providenciar para 3 pessoas. Gente, solicitará apoio para 3 pessoas. Afirmativo, muito grato. Disponha. Whisky Serra Tango, final na zero, baixou, travou. Whisky Serra Tango, ajuste no 0 no 4, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Sete. Tango, está autorizado para uso pista 10, vento 100 graus, 132. Leve pouso, isso que é a Tango. Quebec Kilo, solo 17, está autorizado backtrack. Fique atento a viaturas no pad 4. Já foi informada a infraero. Ao estacionar, frequência livre. Tente o Fox Trot Lima, tente o tráfego aí passando através do farol da barra, mantendo 1000 pés, o Tiago 310, como informado anteriormente. Reportando através de Pituaçu. Através do farol da barra, João Paraná, Liga de Alta Vantagem, mais um pouco para os 3-0. 3-0, copiado. E o Índia Delta Papai está autorizado a levar frequência para a coordenação de tráfego com pouso. Obrigado, bom dia. Gente, o Guardião 07 efetua a decolagem com proa norte, informo o Mitsubishi na final 1-0. O 07, o vento no 00 graus, 14 nós, reporta fora do sol. Gente, Quebec Kilo. O 982 está autorizado, descida para 2000 pés, autorizado final ILS X-Ray, repor estabilizado. S2000, autorizado ILS, repor estabilizado, 982. Sessão no 7, reportando para ingresso. Reportará para ingresso e estará indo algum campo no pátio 4, com meio. Guardião 07, reporte fora do solo.